Jovem Pan apresenta Jornal de Esportes. Oferecimento Casas Bahia e Sempre Toshiba Informática. Produto Sempre Toshiba Informática você compra nas Casas Bahia. Purificador de água Lorenzetti, porque ninguém entende mais de água que a Lorenzetti. Lorenzetti, água pura para você. Acedelco, soluções para todas as marcas. Bic Comfort, B de Bic, I de inovação e C de conforto. Nova linha Celo Mercedes-Benz, peso leve, emoção pesada. E Santa Amália Saúde, a empresa que melhor cuida de sua saúde e de sua família. Ligue 3399-5959. Con un voleo de zurda, entregó para Lienzo, Lienzo la mandó para Fabiano, pero perdió contra Lisandro. Se vino para el callejón central, Fabiano. Le volvió a pegar Fabiano. Es tiro libre para River sobre el callejón central, tres cuartos de cancha. Está Lisandro para pararla, para que Cordé finalmente ejecute sobre el área. De hecho, lo pasó. ¡Gol! ¡Gol de Michele! ¡Gol! Segundos, la pelota enviada por Cobé. Primero pasó por unos segundos por D'Alessandro, que la paró con la planta del pie izquierdo. Ejecutó Cobé y en el primer palo, a puro cuello, a puro muñecazo, si fuera tenis, para desviarla, para meterla en el primer palo. No pudo Doni, que pareció Clemente. Y River empieza empatando el partido. River va de cabeza a intentar pasar esta valla difícil con otro guapo en Sudamérica. River va Corinthians, busca de los cuartos de final, empata de Michele a los 21 minutos 30 segundos. Míralo, míralo, míralo, Vicky, se ha suelto para Cavani, bueno, la marca de Mario Luciano, penal, oh, sí, penal, señor. 28 minutos, Fabio Luciano no le quedó otro acto reflejo que estirar su mano derecha, impedir que Cavani materializara el autopase, y no le quedó otra que hacer Harry, es penal. Le va a pegar el Vichy Fuertes, ahí están los hinchas de River, el Vichy para pegarle, el Vichy, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de River! El Vichy Fuertes abajo. Abajo el Vichy Fuerte, es un remate muy fuerte, dejó en el camino a Doni. River lo gana por dos tantos contra uno a los 30 minutos. Jovem Pan, Jornal de Esportes. Jornal de Esportes. Jovem Pan, Jornal de Esportes. Jornal de Esportes. Jovem Pan, Jornal de Esportes. Jornal de Esportes. Teve um bololô enorme aí no gol do Demichelis, do nosso locutor da Rádio Mitre, mas valeu, né? Que vitória do River, hein? Olha, resgatou aí a autoestima do torcedor palmeirense. Torcedor São Paulino tá sorrindo à toa, torcedor santista sorrindo à toa, e o corintiano tá sofrendo. O corintiano tá sofrendo uma barbaridade. Mas olha, eu conversava na redação agora com alguns corintianos, o Patrick Santos, que é um grande corintiano, grande repórter da Jovem Pan, e ele foi absolutamente correto. Ele falou, não tem o que comentar, não tem o que dizer. Nós tomamos um verdadeiro passeio do River Plate. Nós tomamos um baile do River Plate e não tem conversa. O River passa para a fase seguinte da Libertadores, o Corinthians fica no meio do caminho, sem contestação. E aí ainda o Patrick foi mais além, falou, foi pouco, e tem razão, foi pouco mesmo, foi pouco. Foi um show do River Plate. O D'Alessandro, por exemplo, ninguém achou ele em campo mesmo. O Corinthians procurou ele para todo lado, ninguém achou. O rapaz jogou uma partida simplesmente extraordinária. De gadinhas, o River não teve absolutamente nada. Jogou um partidão com jogadores muito bons. O Ameli fazendo uma partida sensacional. Esse zagueiro Demichele, que está vendido praticamente para o Bayern da Alemanha, é um jogadorzaço. O Kudê, cabe em qualquer time do mundo. D'Alessandro, menino de 22 anos, capitão do time, jogadorzão. O Cavenaghi, um centroavante que preocupa. Enfim, é um time bom. Um time bom, o time do River Plate. Por ser um time bom, um time bicampeão da América, um time tarimbado, experiente, engoliu o Corinthians ontem no Morumbi. Engoliu o Corinthians no Morumbi. E nós dissemos ontem aqui na abertura do Jornal de Esportes da PAN o seguinte: se o Corinthians fizer uma grande partida com todo mundo jogando em alto nível, o Corinthians tem chance de vencer. Se jogar nhenhenhen, vai ficar no meio do caminho. E não deu outro, não jogou nada. O Gil, que é o termômetro do ataque ontem, nada também, nada. Então, o River Plate, com toda a justiça, com todos os méritos, passa para a fase seguinte da Libertadores da América. Então, torcedor corintiano, é torcer para uma nova oportunidade, para uma nova chance, né? E essa chance certamente virá com o Corinthians se estruturando melhor, colocando jogadores mais fortes, mais tarimbados, não ingênuos. Porque teve ingenuidade em Buenos Aires do Kleber, ontem teve ingenuidade do Roger também. E daqui a pouco Flávio Prado, Cláudio Kassugi, Rogério Assis, João Antônio de Carvalho, todo o time da PAN vai falar da derrota do Corinthians. Jornal de Esportes da PAN só está começando. Obrigado, hein? Eu disse que a tendência era o River passar, porque era um time mais experiente, mais tarimbado. Agora vocês estão enchendo a bola do River. Ah, daqui a pouco você vai falar. Ele imagina, daqui mesmo. O Corinthians é que foi mais galinha que ele. Daqui a pouco você vai falar, porque o D'Alessandro ninguém achou mesmo. O homem sumiu em campo, jogou uma barbaridade. É, lá no em Cali, ele se escondeu, e em Guayaquil também, mas lá jogou contra time corajoso. Ver. Agora afinaram pra ele, aí é feio, né? Hoje o Boca cai fora. Começa agora mais uma edição do Jornal de Esportes da PAN, que tem a produção de Marcos Rosendo e Weber Lima. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio do ano de 2003. Vamos às manchetes das vozes aqui de Oliveira Júnior, grande torcedor do Santos, que diz que tá feliz com o Corinthians eliminado, e o Roberto Miller, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, veio com a camisa do Rio River Plate, 11:40 agora. River Plate da Sol no Morumbi acaba com o sonho corintiano de conquistar a Libertadores. Aqui, Parque São Jorge, clima de total abatimento, quase um velório. Poucos jogadores falam sobre a desclassificação diante do River Plate na Libertadores da América. Para o técnico Geninho, o Corinthians não jogou nada, mas também não pipocou. Paysandu enfrenta o Boca Juniors, precisando apenas de um empate para chegar nas quartas de final da Libertadores. Atenção, vai dar Paysandu. O Boca será eliminado. Cobrem amanhã, 11:40. Vamos sentir o The Day After, o dia seguinte, né? 11:47, o Corinthians. Fala, meu caro Fábio Seródio. Bom dia, Nilson. Bom dia, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, aqui, Parque São Jorge. Olha, Nilson, não é exagero da minha parte. Parece o cemitério da quarta parada. Estamos num verdadeiro velório aqui no Parque São Jorge em função da eliminação na Libertadores da América. Acabou o sonho do torcedor corintiano. Ontem, ainda no Morumbi, muitas cobranças. Chegaram até a falar que Oswaldo de Oliveira poderia ser um nome. Geninho errou ao levar o jogo para o Morumbi. O meio-campo não fez absolutamente nada. Muitas críticas, mas na verdade não há clima de caça às bruxas pela manhã aqui no Parque São Jorge. Falamos com o Gil, ele é um dos poucos jogadores a falar hoje a respeito da eliminação na Libertadores da América. Gil fala sobre a decepção no jogo de ontem. Gil, que era a grande esperança do torcedor. O rádio não tem imagem, mas o Gil estava de olhos para baixo, triste, abatido, difícil até de conversar com ele. Vamos à palavra de Gil, explicando o inexplicável, a queda do Corinthians diante do River Plate. É, com certeza, inconformado aí com essa derrota, né? Nós poderíamos ter tido um pouco mais de tranquilidade ainda na partida, né? E acreditar um pouco mais na nossa equipe, né? Nossa equipe, nós sempre batemos na tecla que nós não éramos inferiores ao River, e eu acho que acredito que todo mundo ainda pensa dessa maneira. Mas, né, eu acredito que o River foi um time mais tranquilo dentro da partida. soube usar da sua catimba, da sua experiência, né, para bater o Corinthians, então né, fica essa decepção, mas fica também um aprendizado, né, aprendizado de que não podemos, né, em hipótese nenhuma, perder a cabeça, jogar tranquilo. Né, o nosso rendimento acaba sendo atrapalhado por essas coisas, então é, até pro Campeonato Brasileiro e se possivelmente voltar a Libertadores, nós temos isso como exemplo, é, que nossa qualidade é maior, mas temos que sempre estar né, tranquilos para poder fazer nosso melhor futebol. Gil, ficou a impressão de que o Corinthians começou, ficou com a faca e o queijo na mão, né, depois do primeiro gol, aí de repente se perdeu. Se perdeu por quê? Tem explicação? Nós conseguimos fazer o gol rapidamente. Eu acredito que ali tinha que ter um pouco mais de tranquilidade. É, faltou um pouco mais de conversa entre os jogadores dentro da partida. É, acho que é um líder para que é, buscasse é, posicionar bem o time, chamar a equipe, pra, tanto para se defender quanto atacar. É, nós se perdemos né, dentro de campo, é, sempre, e ainda mais depois com um jogador a menos, sempre sobrando um jogador do River, começamos a correr contra o tempo, né, e começamos a perder a tranquilidade. Isso tudo né, fez com que o Corinthians não rendesse, o Corinthians não jogasse bem essa partida, né, quando não deveria ser dessa forma. Né, mas agora não adianta lamentações, é, a decepção é grande, mas temos que erguer a cabeça e dar continuidade ao nosso trabalho. O Geninho falava do lado emocional para esse jogo. O que desequilibrou o lado emocional do Corinthians? Foram provocações, ofensas, agressões? O que tirou o Corinthians da linha? Acredito que em alguns momentos nós não deveríamos entrar em provocações. Tudo isso que o River queria, parar a jogada, entrar em provocação. Nós tínhamos que procurar sempre estar jogando rápido, batendo rápido as faltas. O River parou muitas vezes a jogada para reclamar e nós entramos nesse tipo de provocação, sabendo que isso ia ocorrer. Mas mesmo com tudo isso, né, nós não tivemos praticamente chance nenhuma no segundo tempo. O River né, teve um pouco mais de qualidade que a nossa equipe, então não podemos desmerecer a equipe adversária. Gil, o torcedor cobra e procura culpados. Com relação à expulsão do Kleber no primeiro jogo, a expulsão do Roger no segundo jogo, você vai por esse caminho? Existem culpados pelo que aconteceu? Não, ganha todo mundo, perde todo mundo. É lógico que quando ganha se tem um herói, e quando perde sempre querem achar um vilão. Com certeza a expulsão atrapalha qualquer equipe, né, e não vou dizer que não atrapalhou a nossa equipe a expulsão, mas não podemos culpar nenhum desses jogadores pela perda, né, ou pela desclassificação. Acredito que mesmo na expulsão do Kleber lá, nós poderíamos ter saído com a vitória ou até com um empate, porque eles fizeram um gol de bola parada, onde foi uma jogada que ninguém teve culpa de nada, mas não adianta achar culpado, todo mundo procura um culpado na derrota, mas o Corinthians sempre foi um time unido e eu acredito que não vai ser agora que vai ter alguma rachadura dentro do grupo por causa dessa derrota. Todo mundo decepcionado, mas todo mundo agora tem que dar força um pro outro para poder voltar a vencer e a chegar novamente ao nosso objetivo. Para finalizar, você falou que faltou um jogador experiente para carregar a bola, para armar o contra-ataque, para acalmar o time em campo. A alma do Corinthians é o Vampeta? Sem o Vampeta, o Corinthians fica sem alma? Não, acredito que ele tem uma experiência muito grande e que com certeza iria nos ajudar nessa partida, principalmente depois que nós fizemos o primeiro gol. Para poder acalmar as jogadas, né, para poder chamar até a responsabilidade. Então, com certeza, a experiência conta muito num jogo como esse. E o River mostrou ser um time mais experiente dentro dessa partida. Agora, só para finalizar mesmo, faz de conta que você está diante daquela massa enorme que estava ontem no Morumbi, o torcedor organizado, não organizado. Você está falando no alto-falante. O que você fala para eles depois de ontem? é complicado, né? Mas para que o incentivo continue, né? Para que eles nos ajudem nessas partidas do brasileiro. Né? Acredito que eles estão muito decepcionados, mas que não deixe de nos apoiar, porque essa equipe é uma equipe que tem qualidade, que pode ser campeã aí, né, brasileira, e voltar novamente a sonhar aí com Libertadores, a buscar esse título. Mas vai depender muito também do apoio da torcida. Acredito que quando joga junto é um fator positivo para nós, e espero que continue jogando junto conosco. Está aí a palavra do Gil, um dos poucos a encararem a responsabilidade depois da eliminação na Libertadores da América. E olha, Nilson, falei que não há clima de caça às bruxas, mas com certeza Geninho passa a depender dos resultados no Campeonato Brasileiro para permanecer como técnico no Parque São Jorge, Nilson. Tá certo, Geraldo. Já já os analistas da Jovem Pan vão falar da eliminação do Corinthians na Libertadores da América. 11:55. Jovem Pan, bolsa. O corintiano Ernesto Alonso Ortiz. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Nilson César. Antes dos números do mercado, uma pergunta. Geninho já ganhou algum título dirigindo uma equipe grande? Ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Pelo Atlético do Paraná. Geninho fez um belo trabalho no Atlético. Mas o problema não é o Geninho, não, viu, Ortiz? É. E o nosso país, como é que vai, Ortiz? Bom, a bolsa hoje está operando em baixa. Mesmo com a expectativa de queda de juros, há um movimento de realização de lucros e uma queda, a bolsa então opera em queda de 1,64%. Movimenta 266.236.000 reais. Em Nova York, Dow Jones tem alta de 0,16%, Nasdaq mais 0,68%. E o dólar, com especulação de que o governo poderia intervir no câmbio, está subindo. No paralelo, a alta de 2,61%, R$ 3,15. No câmbio turismo, sobe 1,70%, negociado a R$ 2,99. E no câmbio comercial, com alta de 1,63%, R$ 2,939 por dólar. Repito, R$ 2,939 por dólar no câmbio comercial. Ouro em alta de 1,67%, vale R$ 33,45 o grama. CDB de 60 dias tem taxa bruta de até 25,60% ao ano. E a caderneta de poupança, nesta quinta-feira, 15 de maio, rende 0,87%. Nilson César. Muito obrigado, meu caro Ortiz. Diga Juliana Paiva, 11:57. Pois não, Nilson, e o Risco País, que mede a confiança do investidor estrangeiro, registra forte alta de 3,71%, atingindo 781 pontos. Muito bem, são 11:58. Bom, o prato está aberto. Ah, vou voltar para você, Wanderlei Nogueira. 11:57. Wanderlei Nogueira, eu vou dizer uma coisa para você. Brota talento na Argentina, Wanderlei. Esse D'Alessandro. Brota mesmo. Esse D'Alessandro é bom de bola demais. Você falou bem. Hoje está todo mundo ressentido ainda com o resultado. Mas eu espero que o grupo tenha forças de reverter essa situação, de que assimile que o Campeonato Brasileiro agora é o nosso grande objetivo. Né? Nós temos aí, como eu já disse, a chance de, entre os três primeiros, conquistar uma nova oportunidade para que o ano que vem o clube volte a Libertadores, tentar brigar por esse título. E todos nós temos a consciência. Isso gera uma coisa que nós sabíamos, de que se porventura acontecesse, como infelizmente aconteceu, a nossa saída da Libertadores, a cobrança seria maior em cima do Campeonato Brasileiro. Uma coisa natural. E é claro que nós sabemos que a pressão vai já ser exercida nesse primeiro jogo, apesar de nós enfrentarmos o líder disparado do campeonato, a equipe que é decantada por todos como a melhor equipe do campeonato. A pressão em relação aos resultados do Campeonato Brasileiro, ela vai ser bem maior do que foi até agora, porque de primeira todo mundo tinha o foco da Libertadores, agora nós não teremos mais. Mas todos nós aqui estamos conscientes de que nós temos que conviver com essa pressão e procurar dar uma resposta positiva. Geninho, no aspecto físico, às vezes o time perde a linha, que a gente fala que virou fio e difícil recuperar. No aspecto emocional, por tudo que aconteceu, a Libertadores, essa pressão que você acaba de falar, você teme que o elenco também vire o fio? Eu espero que não. Espero que não, né? Eu acho que você virar o fio na parte física é complicado, né? E eu espero que isso não aconteça no lado emocional, já que no lado físico nós não temos essa preocupação. O time vem bem fisicamente, o trabalho foi bem feito, não existe essa possibilidade. Ela poderia existir mais na frente, né? Se nós chegássemos até a final de Libertadores, e aí nós teríamos que fazer um novo planejamento, se nós já estávamos conversando, para que nós mantivéssemos um estágio físico bom até o final do campeonato. Como agora nós teremos duas ou três semanas sem jogos, semanas inteiras, eu acho que isso de maneira nenhuma vai acontecer, porque aquela sequência de jogos, aquela sequência de desgaste que nós vimos tendo, praticamente não vai existir. Agora, eu espero que o time assimile essa desclassificação. É uma coisa que ninguém queria, mas é uma coisa que aconteceu, uma coisa irreversível. Você não pode conviver com isso eternamente, você não pode levar isso para os próximos jogos, porque se você levar isso para os próximos jogos, aí sim, você estará trazendo um problema muito grande para o grupo. Mas eu espero que o grupo possa recuperar. É normal que hoje ainda todo mundo esteja bastante abatido, mas a partir de amanhã é sacudir a poeira, começar a vida nova, é procurar buscar novos objetivos, buscar novos horizontes, mostrar forças, né? Porque senão nós seremos todos derrotados aqui. Se nós nos abatermos com essa desclassificação, se nós acharmos que o ano acabou aqui, aí sim nós seremos um grupo derrotado. Mas nós temos que demonstrar que temos que buscar força. Buscar força. Está aí a palavra do técnico Geninha, em entrevista coletiva, falando também no microfone. Já vem pra... No Jornal de Esportes, a opinião de Milton Neves. Oferecimento, Osasco Plaza, o shopping da família. Conforto, tranquilidade e segurança é só no Osasco Plaza. Meus amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, esta quinta-feira, depois da trágica noite corintiana ontem, eu falo de Belém do Pará, convidado aqui pelo Mundo Esportivo do Papão da Curuzu, pelo prefeito e também pelo governador do estado. Estou aqui hoje para abraçar os amigos do Pará que vem acompanhando pela internet também todo o nosso trabalho profissional na Rádio Jovem Pan. O Papão da Curuzu, praticamente ignorado pela grande imprensa nacional, vive um momento hoje inesquecível em sua história. O jogo contra o Boca Juniors no Mangueirão, a partir de 9:40 da noite. O Mangueirão hoje será muito mais trepidante, muito mais nervoso, muito mais preocupante para o adversário do que La Bombonera, o histórico caldeirão que tem em Buenos Aires, o Boca Juniors. Então hoje aqui os argentinos vão tremer, como tremeu a torcida corintiana, como tremeu o time corintiano, lamentavelmente, ontem à noite. E neste espaço aqui do Osasco Plaza Shopping, o maior shopping na Zona Oeste de São Paulo, eu queria dar aqui nota zero pro coitadinho do Roger, lateral esquerdo, zero pra torcida do Corinthians, parte dela, que ontem à noite pediu pros jogadores baterem, para que os jogadores apelassem, e eles apelaram. Zero para o Fábio Luciano e o Anderson, os bons zagueiros de área do Corinthians, bons rapazes de ótima formação, mas que com certeza, vendo ontem à noite, vendo agora também, e vão ver de novo durante dias o que fizeram, vendo na televisão, vão ficar morrendo de vergonha. O Anderson então apelou para cima do Alessandro, quando o Alessandro estava saindo de campo, foi uma vergonha. O Corinthians caiu na falta de talento, na falta de raça, e caiu na sua apelação também. Agora não adianta crucificar o coitadinho do Roger, o Kleber é muito mais culpado. O Fábio Luciano e o Anderson envergonharam ontem a torcida corintiana e a história do Corinthians. Foi lamentável que fizeram alguns torcedores pedindo para que o time apelasse no gramado, e eles apelaram mesmo. O Fabinho Cavalo foi muito bem expulso de campo. O Corinthians teve ontem uma das piores noites de sua vida desde 1910. E mereceu, apelou. Foram cavalos em alguns momentos. Olha, bem feito. Ontem sim, bem feito. O Corinthians mereceu a eliminação, mas de uma forma ridícula, patética. É bom de cabeça, é bom de cabeça, e como ele é bom. Liedson, camisa 9, explode a pé. Corinthians sai na frente, Corinthians 1, Liedson, River 0. E agora, Bassiche. Romero Zaga dos 9 minutos e 40 do primeiro tempo, pra toda a fiel, pro Liedson. Logo depois começou a virada do River em circunstâncias parecidas do jogo em Buenos Aires. Aos 22 minutos, o River empatou usando a jogada aérea e De Michelis não perdoou. De Michele na área também, Amélio 21, De Michele, número Veiga 12. Fuertes na área, Pereira na área, todo mundo por ali, o Zapata também, jogadores grandes. Cudê, lá vai ele levantar, bola parada, bola levantada para Cudê, levantou para De Michele, subiu, da joga! Veiga 12. A gente já estava cantando. Um menor descuido pode ser fatal. Levantou Cudê, subiu o grandalhão de Michele, número Veiga 12, no meio dos zagueiros do Corinthians. Se testou forte, firme. Agora para o canto direito da meta corintiana. Libertadores, jogo contra argentino, não pode dar moleta. O River emprata. De Michele, Corinthians 1, River Plate 1. E agora, Doni, para toda a gente do River, para o De Michelis e para mais ninguém. É, Luiz Carlos, não pode bobear, Luiz Carlos. E a bola entregada ali pelo Doni realmente mexeu com ele. E o Corinthians entrou na catimba argentina. E novamente o lateral esquerdo do time colocou tudo a perder. Assim como Kleber, que foi expulso no Monumental, o substituto de ontem, o lateral Roger, cometeu o mesmo erro. Agrediu o meia D'Alessandro de forma ingênua aos 44 minutos do primeiro e foi expulso. O Corinthians não assimilou o forte golpe e voltou nocauteado para o segundo tempo. O retrato do Corinthians, zero daquele pugilista que vai sendo massacrado e espera o suar do gongo. O golpe de misericórdia veio aos 30 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Fábio Luciano colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti. 1-1, o River Plate pode passar na frente. O Doni no centro do gol. Fuertes, vai pra bola. Partiu, bateu! Gol! Camisa 20 cobrando pênalti. Bateu firme, forte, violento. A bola no canto direito baixo da meta de Doni. E quando ela joga dos 30 minutos do Morumbi, o River Plate na frente e com justiça. River Plate 2, Corinthians 1. E agora, Doni. Para toda a gente argentina, pro Fuertes e para mais ninguém. Que bomba! Oi, Vanderlei! Silêncio no Morumbi, e nem poderia ser diferente. Um duro golpe nas pretensões do Corinthians em seguir da Libertadores da América. Bem cobrada a penalidade, Fuertes, número 20, bola para um lado, goleiro para o outro. O Corinthians perde aqui no Morumbi. 2-1 para o River, Nilson César. E o Karsug e o Flávio estavam dizendo que o River estava mais próximo de um segundo gol. E o repórter Luiz Carlos Quartarolo perguntou se Fuertes, autor do gol, esperava um Corinthians mais aguerrido. Ele foi curto e grosso. Sinceramente sim, pero bueno, tal vez creo que influyó mucho en la expulsión de Roger y bueno, eso le facilitó mucho las cosas a River. Depois do 2-1, o Corinthians não teve sequer a honra de cair de pé. Foi um time patético, que não conseguiu criar nada, a não ser algumas tentativas ridículas de agressão. O volante Fabinho foi esdrúxulo quando esqueceu o futebol e partiu para a capoeira. Ele deu um carrinho, errou a bola e, para não perder a viagem, deu um rabo de arraia no meia Cudê. O argentino, com todas as milongas, saltou como um golfinho rotator, girando no ar e caiu esparramando tufos e grama. O malandro jogador brasileiro, enraivecido, limpou a espuma que lhe escorria pela boca e diante de seus olhos apareceu o implacável cartão vermelho. Fim de jogo. River classificado, Corinthians eliminado. Para o corintiano, a Libertadores continua sendo um mistério, longe do alcance das mãos. as mesmas que nunca folhearam um passaporte. Falando ao repórter Vanderlei Nogueira, o jovem ingênuo Roger concordou que ficará marcado por ter sido expulso e prejudicado o Corinthians. Com certeza, era um jogo importantíssimo, onde eu acabei sendo expulso e com certeza fica marcado, mas a gente fica um pouco triste, mas o importante é levantar a cabeça e continuar seguir para frente, que eu espero que ainda vou ter uma carreira muito boa no Corinthians. É, e o técnico Geninho acredita que o Corinthians perdeu o jogo porque o time é muito jovem ainda, sem a malícia do futebol. Nós temos 3, 4 jogadores com experiência e a maioria do time é um time inexperiente, principalmente nesse tipo de competição. O time do River não, já é um time mais experiente nessa competição e tem... O vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, deu outra explicação. Não vejo isso. Eu acho que faltou jogar melhor, e futebol é jogo. Muitas vezes você joga bem, outras vezes você não joga bem. Não vamos ver drama maior do que isso. Você algumas vezes acerta, outras vezes não acerta. Isso é da natureza humana. E no futebol é mais. Então eu acho que não houve isso. O River Plate agora vai enfrentar o América de Cali nas quartas de final da Libertadores. Hoje tem mais confronto entre brasileiros e argentinos pela Libertadores. O Paysandu recebe o Boca Juniors em Belém do Pará. É, meu amigo, o gol é uma delícia, não é? Mas tem coisa melhor, muito melhor na vida. Sua saúde, é claro, sua saúde de sua família. Lembrança da Santa Amália Saúde. Ligue 3399-5959 e saiba porque 75 mil pessoas já são clientes da Santa Amália. Venha você também para a Santa Amália Saúde, que tem um hospital próprio, o Bosque da Saúde, além de ampla rede hospitalar credenciada, e traga sua família e seus funcionários. Santa Amália Saúde, 3399-5959, boa saúde. Saúde para você. Con un voleo de zurda, entregó para Lienzo. Lienzo la mandó para Fabiano, pero perdió con Delizando. Se vino Mike Callejón Central, Fabiano. Le volvió a pegar Fabiano. Es tiro libre para River sobre el Callejón Central, 3/4 de cancha. Alessandro para pararla, para que Coudé finalmente ejecute sobre el área. De hecho, lo pasó. ¡Gol! ¡Gol de Michele! ¡Gol de River, 21 minutos 30 segundos, la pelota enviada por Coudé, primero pasó por unos segundos por D'Alessandro, que la paró con la planta del pie izquierdo, ejecutó Coudé y en el primer palo, a puro cuello, a puro muñecazo si fuera tenis, para desviarla, para meterla en el primer palo, no pudo Loni, que pareció Clemente, y River empieza empatando el partido. River va de cabeza a intentar pasar esta valla difícil con otro guapo en Sudamérica. River va Corinthians, busca de los cuartos de final, empata de Michele a los 21 minutos 30 segundos. O Corinthians realmente tem que repensar a vida dele. Talvez fosse o caso de não disputar mais torneio internacional. Uma vergonha. Corinthians foi vexatório. Corinthians chutou uma bola no gol no segundo tempo. Uma bola. Ridícula a atuação do Corinthians. Ridícula. Você pode perder. Mas você não pode perder como o Corinthians perdeu ontem, entregando, assim, jogando. Uma vergonha. A situação do Corinthians foi vergonhosa. Mas o que ocorre? Tem alguma justificativa para o Corinthians nunca se dar bem em Libertadores da América? Dá para justificar? Tem alguma explicação? Só o Corinthians pode responder isso. Hã? Ah, Carvalho, o que você acha, Carvalho? Olha, é complicado, Nilson. Eu só acho uma coisa, não é querer fazer caça às bruxas, né? Mas a gente já estava falando que tudo depende muito de planejamento. E se o Corinthians estava levando realmente muito a sério a Libertadores, como tinha mesmo que levar, como o Flávio disse, eu acho que tem alguns aspectos que têm que ser verificados. Por exemplo, eu falava isso ontem e bateu exatamente aquilo que aconteceu no jogo. O Corinthians, de repente, alguns jogadores, o técnico, pediam para jogar no Morumbi, porque o Morumbi é um campo maior, o Corinthians precisava ganhar. Mas eu tenho certeza certeza que essa escolha do Morumbi também teve o aspecto financeiro, já que dá para ter o dobro de torcedores no Morumbi do que teríamos no Pacaembu. E o Pacaembu, se era pro Corinthians fazer o que fez ontem, que era para jogar na base do pontapé, era melhor jogar no Pacaembu, porque a pressão da torcida seria maior no Pacaembu. E é o seguinte, não adianta, você tem que pensar, se o jogo é contra o Emelec, tudo bem de jogar no Morumbi, porque aí sim o Corinthians, muito melhor tecnicamente, iria encontrar um adversário mais fraco. Mas para jogar no Morumbi contra o River Plate, a estratégia foi errada, porque é o seguinte, o campo maior era maior pro Corinthians, mas também era maior pro River. E quem vai levar vantagem? O meio campo que tem Cudê e Alessandro ou o meio campo que tem Fabinho e Fabrício? Quem joga mais bola, evidente. É, tem dúvida. É um aspecto técnico favoreceu o River Plate aí. Fala, meu caro Rogério. Ô, Nilson, eu acho que é hora não é hora da gente começar a caçar bruxas, né? Tá ouvindo muita coisa que fulano não merece jogar no Corinthians, não pode, outro não pode. Eu acho que é caça às bruxas isso. Alguns jogadores são tecnicamente fracos, a gente discute o potencial de alguns deles, mas eles podem jogar sim no Corinthians. O Corinthians teve, no mínimo, uma semana para se preparar para o jogo de ontem. Viu o filme, conversaram, foram para uma concentração, ficaram longe da torcida, longe da imprensa, enfim, se prepararam teoricamente para jogar essa verdadeira decisão de ontem, mas entraram em campo preocupados, como o Santos entrou na semana passada, em mostrar para o time argentino quem era mais macho, quem era mais forte, quem era viril, enfim, quem é que manda aqui. O time do Corinthians jogou só um pouquinho de futebol. Preocupou-se depois de marcar o gol no começo, que foi ótimo para ele, em mostrar para os argentinos que eles eram os verdadeiros donos do Morumbi e que quem mandava lá era eles. E não é isso que aconteceu, ou não foi isso que aconteceu. Querer mostrar para argentino que é machão, que é forte, tem alguém mais catimbeiro que o futebol argentino? Alguém que brigue mais do que o futebol argentino? Hã? Tal River tem a fama de gadinas, como disse o Flávio. Fama colocada pela torcida do Boca, né, Flávio? Isso é uma... torcida argentina, de um modo geral. Tá. O Boca, olha, lá na Argentina, todos os times têm uma marca. O Rosário Central, por exemplo, Canadias. O Boca, Bosteiro. E todos justificam as suas famas, sabe? O News Old Boys são os como é que é? Peraí, se o Corinthians joga enfim, com... É um... Leprosos. Se o Corinthians... vai, entendeu? Eles têm os nomes lá. E o River, ele é a marca do River, né? A marca do futebol do River sempre foi um time técnico e que na hora do pau comer, afina. Se o Corinthians pega os canádios aí, então o que ia acontecer? Se com os gadinas, hã? Por isso que eu tô falando que o Corinthians entregou ouro. O Corinthians afinou, gente. Nós não podemos deixar de falar isso aqui. O Corinthians afinou. Mas não entrou dando pancada, querendo que mostrar pancada? Que era machão? Foi papel de bobo. O Corinthians afinou. Pois é, isso que eu tô dizendo. O Corinthians afinou. Ao invés de jogar futebol, quis mostrar que era machão, mas que era bonitão. Afinou no jogo, esse aqui é o ponto. O Corinthians não chutou uma bola no gol. Jogou de volante. Futebol, esse quer dizer o jogou de volante. Não, afinou. Ué, você tem que jogar bola. Olha, gente, tá muito negócio de... Ah, bateu, não sei o que e tal. Aqui na América do Sul, quem viaja muito, todos nós aqui viajamos muito, nós sabemos que os caras têm mania de achar que nós somos covardes, que nós somos medrosos. Então resolveu-se mudar essa posição, que eu não vejo nada demais, não. Eu acho que o tratamento de lá, o tratamento daqui. Então tem muita gente, por exemplo, tem um monte de uruguaio aqui ligando, reclamando que eu detonei o time do Nacional, mas eles não ligaram quando o Nacional bateu nos meninos do Santos, deu cotovelada, isso mordeu. Isso é esportivo, isso tem que ser... Claro, então, quer dizer, é aquela história deles podem bater e nós temos sempre que apanhar quietinho. Então vamos catar coquinho, né? Lógico. Agora, você tem que jogar bola e ser malandro. Tipo, 70 Brasil e Uruguai. O Pelé deixa a bola correr. Vem o Ubinhas e ele mete uma cotovelada na cara do jogador e ainda cai. O árbitro deu falta do Ubinhas. Isso aí, meu amigo, se você não fizer no futebol, você tá morto. Isso é malandragem. Isso é malandragem. Agora, ontem o que o Corinthians fez? Ficou com medo de chegar nos caras. A defesa dos caras tem a Amélie, gente. Nós conhecemos a Amélie, jogador que joga sentado. Jogador ridículo. Que é isso? O goleiro deles é piada de mau gosto. O goleiro deles não joga na segunda divisão do futebol brasileiro. Não é brincadeira o goleiro. Tá bom que o do Corinthians também não é. Então. Mas o deles é uma brincadeira, é uma piada. O time deles não tem nada demais, tem nada demais. Tem o D'Alessandro, que é bom jogador efetivamente, mas que se escondeu nos jogos fora de casa. Tem o Cudê, esse sim, é um belo do jogador, né? Quem mais? E para por aí. Não tem mais nada. É um time comum. O Cassu, que tem, na teoria, tem total razão, que diz, bom, em dois jogos, as duas não dá pra discutir. Agora, o Corinthians não é pior que esse time. Por isso não é pior que esse time. Perdeu num time qualquer. Se você tem um time adversário mais forte que você, você chega, não, o time adversário é forte. Vence, impõe e joga melhor. Eu não acho que o River seja melhor. Será que o Corinthians entrou de salto alto? O River é melhor. Salto alto, entrou de sapatilha. O River é melhor de Libertadores, isso tá claro. River ganhou duas vezes uma Libertadores. De Libertadores que o Corinthians uniu os Old Boys. Não, o São Caetano. É isso que eu tô dizendo. São Caetano então, é melhor que o Corinthians. Mas é exatamente isso que eu tô dizendo. Alguma coisa precisa. Nós precisamos tentar explicar. porque o torcedor fica perguntando exatamente isso. Como é que pode um time que tem... Aliás, eu queria ouvir o Katsuki sobre isso. Um time que tem tanta pegada em nível nacional, como é o caso do Corinthians. A gente viu o Corinthians disputar uma Copa do Brasil. Vocês se lembram bem? Aquele jogo contra o Grêmio, uma decisão lá em Porto Alegre. Nossa senhora, o time mordia, pegava, foi lá e ganhou. O time era bem melhor que esse aí agora. E ganhou do Grêmio em casa. Ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. Era mesmo bem melhor? Era mais ou menos igual. Pelo menos mais bem entrosado do que esse, não era, não? Gente, deixa eu concluir aqui. Uma parada federal, foi lá e pimba, ganhou do Grêmio. Vem aqui num Campeonato Paulista, pega o São Paulo, por exemplo, que é freguês de caderneta do Corinthians, passa por cima sem tomar conhecimento. Um time que tem grinta, um time que tem força em nível nacional. Cláudio Katsuki joga como gadinas em competição internacional, o Corinthians. Ontem ficou claro, demonstrado isso, Cláudio. Eu tenho a impressão que é uma questão também de momento. O momento do Corinthians não é um momento muito favorável. Ao longo de uma temporada, nós temos altos e baixos, e esse é um período de baixa. É só ver os jogos últimos do Corinthians, em que ele não conseguiu apresentações que enchessem os olhos. Não se pode esquecer, além disso, a falta que faz um elemento líder como Vampeta. Com Vampeta, o meio-campo para o Corinthians tem outra cara, o time todo tem um outro rendimento. Não se pode esquecer, numa análise técnica, deixando de parte toda a emotividade que cerca o futebol, que Gil está em má fase. Ultimamente, Gil vem jogando mal. Então, sem um homem de qualidade na direita, que Leandro não consegue atingir o nível desejado, o ataque do Corinthians se resume ao esforço isoladíssimo do Liedson, que ontem lutou, correu, mas sozinho era muito difícil fazer alguma coisa, e uma outra jogada do Wagner, que também não está naquela mesma fase e que o fez luzir tanto quando chegou. O erro que eu acho que se faz, e não é só com o Corinthians, é com todos os times do mundo, é você lembrar como torcedor o ponto alto e esquecer que aquele ponto alto eventualmente é uma fase que não vai se perpetuar. Olha o caso do Santos. Todo mundo do Santos lembra aqueles jogos maravilhosos da final do campeonato. Ninguém lembra a fase inicial em que ele se classificou, que o Cruzeiro marcou um gol a menos do que ele. O Santos poderia perfeitamente ter ficado de fora. Entrou da fase final. Exato, e ninguém teria dado loas àquele futebol. Então, eu acho que é uma questão também de momento. Isso deve ser encarado como a consequência de um jogo. E o Santos quase perdeu a vaga nos pênaltis semana passada. Não, o problema todo é que, para o corintiano não aguenta mais. Esse é que é o ponto, né? É verdade, tem limite, aí que eu ia chegar. O Corinthians, E tudo isso, óbvio, poxa, análise do Katsuki, mais perfeição do que isso, impossível. Mas o problema é que o torcedor do Corinthians virou uma questão virou uma questão de honra. O corintiano não aguenta mais. Se, por exemplo, quando o São Paulo perdeu o terceiro título da Libertadores, a coisa não fica barato. Depois da derrota do São Paulo pro Vélez no Morumbi, o São Paulo nunca mais se acertou. Verdade. Nem diretivamente, nem em campo, nada. Verdade. E já tinha duas Libertadores. Seguidas. Já tinha duas Libertadores seguidas. Não, e era mais fácil de ter ganho. O São Caetano, depois que perdeu a final da Libertadores, na condição que perdeu, virou uma confusão. O São Palmeiras Caetano... contra o Boca em 2000, a semifinal também. De lá pra cá, acabou. Então, quer dizer, e o Palmeiras já tem o título, o São Caetano não tinha uma responsabilidade maior, o São Paulo tinha dois títulos. Imagina o Corinthians, o torcedor do Corinthians tá, ele tá zuretado, ele parece que o cara não dormiu, o cara tá zureta, ele não sabe o que aconteceu, o torcedor do Corinthians tá parecendo aquele negócio que parece que o cara tomou 10 galões de pinga, ele não sabe o que aconteceu, e gente, olha só, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final. O Corinthians só passou da primeira fase. E mesmo assim, tendo tomado uma trombada de 3-0 do América do México. O Corinthians não fez nada. Nada, nada, nada, nada. A campanha do Corinthians foi igual a campanha do Nacional. Com diferença, o Nacional decidiu nos pênaltis. O Corinthians perdeu as duas. Era melhor parar por aqui mesmo. Ridícula, né? A campanha do Corinthians. A campanha do Corinthians da Libertadores é ridícula. Ridícula. Não ganhou um jogo decente. Mas, Flávio, eles falam tanto em planejamento, ridículo. Se preparam, treinam, ficam uma semana concentrados para jogar só esse campeonato e não jogam? Ué. Mas é porque eu tô falando que precisa dar um jeito isso aí. Então não tem essa história de... E eu acho também que o Corinthians tem que analisar esses jogadores de ontem. Ver como é que tem jogador que parece que não decide muito, não. Tem jogador que não é o caso do Gil, porque o Gil é um cara de decisão mesmo. Ontem ele jogou muito mal, jogou de volante e tal. O Gil é um caso à parte. O Leandro. Mas tem jogador que... Tony, Fabrício. Tem jogador que não dá, não, viu? O Jorge Wagner, quando saiu lá de Minas Gerais, ele saiu porque os caras achavam que ele, em determinados momentos, não ia pra briga pra valer. A gente até agora tinha visto um jogador diferente. Mas ontem já fica pelo menos uma interrogação. Não é caça às bruxas, não. Mas, sabe, você já tem que ficar numa certa dúvida com relação a alguns jogadores. Já tem que olhar de uma maneira diferente. Uma e um. Sinceramente, sim, pero... De Michele na área também, Amélio 21, De Michele, o do Veiga 12, Fuertes na área, Pereira na área, todo mundo por ali, o Zapata também, jogadores grandes, Coutê, lá vai ele levantar, bola parada, bola levantada para Coutê, levantou para De Michele, subiu, deu jogo! Uma hora e dois minutos. Acidente, torcedor Rui Nelson de Moura Júnior, que ficou preso em lanças após cair da arquibancada no Morumbi. Ontem à noite continua em estado grave no Hospital das Clínicas. Ele foi submetido a uma cirurgia de 3 horas e meia de duração para retirada do baço. O técnico Geninho tenta contornar a situação no lado emocional, já que o Corinthians terá o Cruzeiro pela frente no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, muitas críticas de diretores, torcedores ainda no Morumbi. Geninho sabe que agora a cobrança será maior e que ele depende de resultados para permanecer como técnico no Parque São Jorge. Lindo que eles. E ontem me mandaram um e-mail maravilhoso. Ele disse assim: Flávio, eu pensei que você estivesse falando das gaginas do River, não das gaginas pretas. É, tá aqui isso, ó. Você não vai tocar a corneta para as gaginas do Parque São Jorge? Faça isso por nós, corintianos revoltados. Marcos Cabral, de Jundiaí. O Roberto Miller tá me dando o passaporte dele aqui, como, que é um bilhete, precisa, do, né? Bilhete do metrô. O meu... lá do Tatuapé para o Anhangabaú. Tem um CD do River aí, onde eles mesmos se chamam de gagina. Até eles acham que eles tá, são gaginas. Então vamos... Será que foi então... afinado? Foi a pior atuação do time brasileiro do metade. Uma afinada vergonhosa. Eu recebi um teletrinho aqui que tá vindo agora o Freezer Milton Neves. É, vamos lá ver, vamos ouvir. Como Joel, é que a torcida do River se define? Ouça. Então, o Joel Marques Nogueira de Mirassol quer também ouvir se o Flávio Prado inventou essa história de gadinas ou se as gadinas fazem parte até mesmo do hino do clube. Vamos ouvir. Não, não é hino, não. É uma música. Uma música lá da torcida. Chegou la banda loca, la banda loca de gallinero. Esa que va a la cancha, esa que alienta, que tiene huevo. Nós somos a banda roja del gallinero. Não, eu não ouvi direito, então volta aí porque eu não entendi direito. Aliás, o que eu escutei a Argentina esta madrugada enchendo o saco no avião de Belém do Pará para São Paulo é brincadeira. Vamos ouvir. Olha o time do qual o Corinthians perdeu. A torcida, isso é canção que eles cantam durante os jogos. A torcida chama o estádio de gagineiro. Mas o Corinthians foi uma gagina safada, né? Se escondeu debaixo das asas da gagina. Gagina, pintinho, Corinthians, que é bem pequenininho. É, pra mim, o Boca que é gagina. Eu sou River. Ah, vai te catar. Like o time do Boca é um time vagabundamente incompetente. Ganhou ontem no apito. Ganhou ontem no apito. O senhor Larionda meteu a mão no papão da Curuzu ontem. Daqui a pouco eu vou falar. Sobre você isso. Sabe quantos times brasileiros foram eliminados pelo River Plate na Libertadores? Não. Nenhum. Só o Corinthians conseguiu essa presa. Todos ganharam. O Vasco, o Palmeiras duas vezes, o Cruzeiro. Foi a primeira vitória do River em Libertadores dentro do Brasil. Pois é, pra você ver. O Durna é perder pro Enio Ferreira, viu? O cachorro do Enio Ferreira late assim também, ó. Au. O Guga perder tá ficando gagina também? É? Não, não falo isso, mas perder pessoal Enio Ferreira, mole desse jeito. A campanha quem do Paysandu tem que agora, ser destacada, o Marcos Ozendo. Quem que eu vou chamar agora? Hein? Vamos ouvir. Tadinho do Corinthians, eu fiquei tão triste de quarta para quinta-feira, nem dormi. Atenção, alô Sérgio Oringi, Corinthians nada é mais bonito. Muito bem, Milton, falamos do Parque São Jorge. O técnico Geninho fez um coletivo durante esta manhã com os seus jogadores. E a novidade será o retorno do lateral esquerdo Kleber à equipe para o jogo de domingo no Mineirão diante do Cruzeiro. Vamos ouvir aqui a palavra do técnico Geninho, primeiramente atendendo o pessoal do jornal. É, assim, é uma coisa que o time fazia muito bem, de tocar a bola, porém não está conseguindo fazer mais. Por isso que nós estamos começando a trabalhar. Por que que eu... Não sou contente. Também. Você perdeu a referência da saída. Então você tem que começar a trabalhar para achar outras situações. Geninho, faltou essa referência do Vampeta contra o River? Não, faltou não especificamente o Vampeta. É claro que era ele o homem que era o elo de ligação. E nós estamos tendo dificuldade de que alguém assuma essa função dentro do time. O Vampeta, eu acho que fez falta nesse jogo pela experiência que ele poderia passar, pela tranquilidade que ele teria, não só aqui como em Buenos Aires, num campeonato tão difícil como esse, e com as situações que aconteceram nos dois jogos. Eu acho que a experiência dele, tá, teria um peso bastante, bastante grande nessa situação. Você concorda com o presidente da República, Lula, que afirmou que foi um vexame do Corinthians? Não, não vou discutir declaração do presidente, não. E nesse momento, é melhor jogar fora de casa, longe da torcida, não? Ah, eu acho que você teria que jogar. Se o jogo fosse contra o Cruzeiro em casa, você teria que jogar. Eu acho que a responsabilidade está aí, você não pode fugir da responsabilidade. A situação está criada, eu acho que quem foge de uma situação é covarde. Eu quis a tabela que o jogo fosse marcado para Minas e contra o Cruzeiro. Poderia ser em casa, contra qualquer um time ou contra o próprio Cruzeiro, que você teria a mesma responsabilidade que você está tendo, de apagar essa má impressão, de conseguir um bom resultado, de agora conseguir um posicionamento melhor dentro do Campeonato Brasileiro, que é esse o campeonato que nós vamos disputar a partir de agora, de tentar novamente uma posição ao final desse campeonato que te deu uma classificação para a Copa Libertadores. Agora nós temos uma outra responsabilidade. Sim, o que, vai pesar mais agora? Digerir a derrota para o River ou enfrentar o melhor time do Brasil, que é o Cruzeiro? Eu acho que são duas situações complicadas, né? Porque é muito difícil você apagar de vez uma derrota que nos custou tanto, em cima de uma planificação como foi feita, num jogo ruim da equipe, você apagar de vez da sua memória essa situação. Você vai levar isso sempre. Você pode assimilar, mas você não vai apagar. E enfrentar uma equipe como o Cruzeiro, que vem aí de 30 e tantos jogos invicta, sendo a melhor equipe do campeonato e sendo enaltecida como a melhor equipe do Brasil no Mineirão, é claro que é uma tarefa bastante difícil. Mas nós temos que enfrentar isso. As situações estão aí, você não pode fugir da realidade, você não pode fugir da situação. Fala aí, Cruzeiro. Se te dessem a oportunidade hoje de mudar a tabela do Campeonato Brasileiro para voltar à competição, você mudaria esse jogo, não? Não, não mudaria, não. É o que eu disse, eu acho que você tem que se mostrar forte em cima das situações. Se você se mostrar fraco, você não vai conseguir se reerguer nunca. Eu sei que a tarefa é difícil, eu sei que seria de repente mais fácil você jogar em casa ou fora com um adversário que não estivesse atravessando um momento como está o Cruzeiro. Mas a situação já estava formada e você tem que enfrentar isso. Não tem aquela de você fugir da responsabilidade. Fugir da responsabilidade é para os covardes. É difícil a tarefa, é. O bicho é feio, é. Mas nós temos que enfrentar e vamos tentar. Por que esse bicho é tão feio? Pela qualidade do time do Cruzeiro. Eu acho que ele está sendo um bicho feio para todo mundo, né? Conseguiu aí a sua classificação na casa do adversário para a semifinal de Copa do Brasil. Vem a 30 e tantos jogos invictos. É um time que tem jogadores de alta qualidade, um treinador bastante competente, um time que vem pontuando o Campeonato Brasileiro. Então é um adversário difícil de vencer. Muito bem, a palavra do técnico Geninho em entrevista coletiva aqui no Parque São Jorge. O time terá o retorno do lateral esquerdo Kleber para o jogo de domingo no Mineirão, diante do Cruzeiro, Milton Neves. Agora, como não tem mais Oswaldo de Oliveira para xingar, começou a xingar jogadores especificamente. Jean, Ricardinho e Kaká. Vejam vocês, Kaká ontem foi alvo da ira dos torcedores que estavam no estádio do Morumbi. Luiz Fabiano foi o único jogador do São Paulo aplaudido e o Rogério Ceni foi poupado das vaias. O jogador Kaká, depois do jogo, a entrevista coletiva, acabou dizendo que isso é normal, já que Oswaldo Oliveira não está mais lá no São Paulo para ser xingado, e a partir de então, quando o São Paulo joga mal, não consegue o resultado, a torcida busca outro alvo. E no caso de ontem, acabou sendo Kaká, também o Ricardinho levou muitas vaias, e o jogador Jean, esse já vem sendo perseguido há um bom tempo pelos torcedores do São Paulo. E com isso, com esse resultado, com a desclassificação, a diretoria do São Paulo pode até acelerar o processo para a escolha de um novo treinador para o time do São Paulo. Como pelo menos tudo indicava que o São Paulo estaria esperando aí um tropeço de Santos, Grêmio ou até a liberação da CBF, pelo menos os três nomes mais fortes, né? Ricardo Gomes, Leão e Tite, mas com esse resultado, alguns nomes que corriam por fora começam a dar força no Morumbi, como o Toninho Cerezo, que está no Japão e já disse, inclusive na Jovem Pan, se for convidado, aceita ser treinador do São Paulo por um salário menor do que ganha no Japão. Dario Pereira, por que não? Começa também agora a ser cogitado no Morumbi. Ele que fez um belo trabalho com o Paysandu na Libertadores. O Paysandu foi eliminado ontem dessa competição. O Dario Pereira já dirigiu o São Paulo, foi jogador do São Paulo por um bom tempo, tem empatia com a torcida, é um treinador competente e também começa a ter seu nome circulado nos saguões, nas alamedas do Morumbi, como diz o Vanderlei Nogueira. Mas de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, essa eliminação do São Paulo na Copa do Brasil vai fazer com que a diretoria acelere sim o processo de escolha de um treinador. Se Juvenal Juvencio, o novo diretor de futebol, disse em sua apresentação à imprensa que não fixaria um prazo para a contratação de treinador, agora, sem dúvida nenhuma, esse prazo pode até não ser fixado, mas sem dúvida nenhuma será abreviado, Milton. Olha, realmente o torcedor do São Paulo tem razão de estar pegando no pé de jogadores e do time. O São Paulo tem sido vergonhoso. Esse time do São Paulo não deu. Eu acho que está na hora do São Paulo, mesmo no meio do Campeonato Brasileiro, acho que não adianta mais insistir com esse time. Porque não ganha nada. Não ganha nada. E antes ainda estava perdendo de time mais forte, decidindo contra o Corinthians. Corinthians, quando é no Brasil, é uma parada federal. Fora é uma delícia, né? Mas só se a próxima vez for decidir São Paulo e Corinthians, São Paulo deve propor que seja na Argentina, o jogo do Uruguai, porque aí ele vai ter mais chance. Agora, é um time que não ganha nada, um time que não deu certo e custa muito caro. Pelo que custa o time do São Paulo, se é pra fazer isso aí, não precisa pagar tão caro. Não dá pra esperar mais? Eu acho que não. Não, não tem mais o que esperar. Vai fazer o que com o Ricardinho, com o Caio? Vai jogar? Mas, eu não sei. Porque o problema, Rogério, é que você precisa ter um retorno de todo o investimento que você faz. E esse time não está dando retorno pro São Paulo, ao contrário. Quando, por exemplo, o Ricardinho foi contratado pelo São Paulo, todo mundo achou que ia virar uma máquina o time. Ao contrário, o time piorou. Lembra que o time do São Paulo estava... Não é porque ele o Ricardinho... Ele jogou duas ou três vezes, bem meio escondidinho. Não é porque o Ricardinho chegou, tá, mas a verdade é que não deu liga. O Oswaldo Oliveira, no meu conceito, continua sendo de um técnico de alto nível. O Kaká, não precisa falar o que eu penso dele. Só que não está funcionando. Aí, meu amigo, quando não está funcionando, não tem jeito. Às vezes, um time mais modesto funciona, e esse não está funcionando. Então, não adianta nada, entendeu? O São Paulo vai esperar o quê? Vai ficar esperando o seu terceiro do Campeonato Brasileiro, aí na hora H perde de qualquer time aí e fica fora de novo. Então, não tem jeito, entendeu? Tem que mexer vigorosamente. E a torcida tá, pra usar o termo bem claro, com o saco cheio. Então, não adianta, você tá pegando no pé de... E ela tá pegando no pé dos jogadores de mais potencial, aqueles que podem dar mais. Pegar no pé do Jean, pra mim, é covardia. Eu acho que o Jean é um jogador limitado, mas nenhum zagueiro deu certo no São Paulo, porque também falta uma estrutura tática melhor. O Jean é um jogador mais ou menos. É, mas a torcida já pegou em jogadores, do pé de jogadores como o Jean, como o Cachorrão, como quem mais? O Regis, que isso, foi são embora. São jogadores limitados. O então, América é ruim pra danar, mas claro, eu vi que no River tava funcionando. Não, aí a torcida errava, você tem razão. Pegar no pé desses que a gente já sabe que não vai sair daquilo, tudo bem. Mas agora ela começou a pegar no pé do Ricardinho. Claro que são jogadores Reidão, que podem claro, dar mais. Claro. Então, o São Paulo precisa fazer alguma coisa, porque claro, realmente não dá pro São Paulo ser um intermediário. Ô, Rogério, o São Paulo teve um benefício. A chave do São Paulo na Copa do Brasil era uma chave maravilhosa. Mole. O São Paulo só pegou times com muito menos tradição do que ele. Então, ele ia ter o primeiro adversário pra valer do São Paulo, seria o Cruzeiro, na próxima fase. Se olhar de cara, se quem olhou, pegou a tabela na Copa do Brasil, ela falou, bom, aqui dá, tudo, né? Então, o São Paulo passaria com relativa tranquilidade, porque os times eram fracos. Ele não conseguiu chegar nem a semifinal. Ele tá perdendo agora para time inferior a ele, sem desmerecer o Goiás. Mas peraí, aí já chegou a um ponto que não dá para aguentar, tem que tomar uma providência. Tempo, caindo na meia-lua, pé direito, partiu, bateu. Gol! É do Goiás! Caíco de pênalti, 16:30, primeiro tempo, lado direito, Rogério acertou o lado, não acertou a bola, Caíco, Goiás 1, São Paulo 0, 16:30 do primeiro tempo, Caíco de pênalti, marcando para o Verdão de Goiânia. Ô, Rogério Ceni, saltou pro lado certo, faltou um pouquinho só para você pegar, mas sobrou tristeza para você. Vamos, cá! De pênalti, 1-0 Goiás, Fábio Seródio. O Ligação Jovem Pan está no ar e quer a sua participação. Perguntamos, na sua opinião, a torcida tem alguma parcela de culpa na eliminação do Corinthians? Ligue para o 0800-770-3022 e dê aí a sua opinião. Ligação Jovem Pan, espaço aberto para a sua participação. Alô, boa tarde, são 4:18, 0800-770-3022. Na sua opinião, a torcida tem alguma parcela de culpa na eliminação do Corinthians da Taça Libertadores da América? Alô, boa tarde. Boa tarde. Seu nome, de onde o senhor fala? É o Ronan, é aqui em Interlagos. Pois não, a sua opinião. Então, eu sou palmeirense, mas acredito que não influenciou não, viu? A torcida corintiana normalmente apoia o time. Na verdade, quem não correspondeu foi o próprio time do Corinthians, né? Ok, obrigada pela sua participação aqui no Ligação Jovem Pan. São 4:18. Alô, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Seu nome, de onde o senhor fala? É Danilo Capelato, corintiano da Zona Leste. Pois não, Danilo, a sua opinião. É, na verdade, o que faltou ali, acho que foi um Vampeta. Ou o Ricardinho, o próprio Ricardinho... Você vê o que é perder um jogador desse tipo, né? Perdemos o brasileiro para o Santos e perdemos a Libertadores. É, fazer o quê? Obrigado. Obrigada pela sua participação aqui no Ligação Jovem Pan 4D19. Alô, boa tarde. Boa tarde. Seu nome, de onde o senhor fala? É Dalton Rotten, de Vila Mariana. Pois não, a sua opinião? Olha, eu acho o seguinte, primeiro o time do Corinthians entrou muito nervoso, e isso é culpa da direção, né, que não soube preparar o... Perdemos o contato com esse ouvinte. Tente mais uma vez pelo 0800-77-030-22 para concluir aí a sua opinião. São 4:19:30. Alô, boa tarde. Boa tarde. Seu nome, de onde o senhor fala? Eduardo Mendes, de Cotia. Eduardo, na sua opinião, a torcida tem alguma parcela de culpa na eliminação do Corinthians? Não, a torcida não tem. O único culpado é o técnico, que já montou um time defensivo lá na Argentina, e agora ele montou um time muito ruim também pro jogo de ontem. Ele é o único culpado. Ok, obrigada pela sua participação aqui no Ligação Jovem Pan. 4:20, alô, boa tarde. Alô? Seu nome, de onde o senhor fala? É Flávio, aqui de São Paulo. Pois não, Flávio, a sua opinião? A minha opinião é a mesma de todo mundo. O culpado é o próprio técnico, tá? E por quê? Porque ele não sabe o que fazer. E o próprio Milton Neves aí, que é anticorintiano, devia sair da Jovem Pan. Obrigado, viu? Obrigada pela sua participação aqui no 0800-77-030-22 do Ligação Jovem Pan, 4:20:30. Alô, boa tarde. Boa tarde. Seu nome, de onde o senhor fala? É Adalberto, de São Paulo. Pois não, Adalberto, a sua opinião? Então, eu acho que a gente tá fora da realidade mesmo, né? Você vê, o pessoal ganha mais de 100 mil reais, 150 mil reais por mês, e põe a culpa no coitado do torcedor, que ganha salário mínimo, vai no campo, paga ingresso, chega tarde, é maltratado. Essa é a minha opinião, obrigado. Obrigada pela sua participação aqui no Ligação Jovem Pan 4:21. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Seu nome, de onde o senhor fala? É o Chicão, de São Vicente. Pois...